Ficheiro 32, página 254. Jamie estava deitado no tapete da sala de estar quando cheguei a casa, com um menino sentado de pernas cruzadas no chão ao lado dele. Jamie segurava um bilboquê numa das mãos e com a outra tapava um olho. Claro que posso, dizia, a qualquer dia, a qualquer hora. Vê bem. Colocando a mão sobre o olho, fixou o outro intensamente no bilboquê e deu um impulso ao receptáculo de marfim. A bola, presa por um cordão, saltou do seu encaixe com um movimento em arco e caiu, como que guiada por radar, voltando a aterrar no encaixe com uma pancada certeira. Viste? Disse, retirando a mão do olho. Sentou-se e entregou o brinquedo ao menino. Toma, tenta tu. Riu para mim e enfiou a mão sob a minha saia, agarrando-me o tornozelo envolto na meia de seda verde, como forma de cumprimento. Estás a divertir-te? Perguntei. Ainda não, respondeu, apertando-me o tornozelo. Estava à espera de ti, Sassenach. Os dedos longos e quentes em volta do meu tornozelo deslizaram mais para cima, tocando matreiramente a barriga da perna, enquanto um par de límpidos olhos azuis se erguia para mim, com ar de absoluta inocência. O rosto dele tinha uma lista de lama seca num dos lados e havia manchas de sujidade na camisa e no quilte. A sério? Perguntei, tentando libertar a perna sem fazer alarde. Pensei que o teu pequeno companheiro de jogo era toda a companhia de que precisavas. O menino, sem entender nada do inglês em que a conversa era conduzida, ignorava-nos, atento à tarefa de tentar acertar o bilboquê com um dos olhos encoberto. Depois de falhar as duas primeiras tentativas, abriu o segundo olho e olhou fixamente para o brinquedo, como se o desafiasse a não funcionar. O segundo olho fechou-se outra vez, mas não completamente. Uma pequena fenda permaneceu aberta, brilhando, vigilante, sob a franja espessa das pestanas escuras. Jamie estalou a língua em sinal de desaprovação e o olho fechou-se apressadamente. Não, Fergus, nada de ser trapaceiro, por favor, disse. O que é justo, é justo. O menino, evidentemente, apreendeu o significado. Ainda que não tenha entendido as palavras, riu timidamente, exibindo um par de dentes incisivos, grandes, brancos, brilhantes e perfeitos como os de um esquilo. A mão de Jamie exerceu uma puxada invisível, obrigando-me a chegar mais perto dele para evitar um tombo de cima dos meus saltos marroquinos. Ah, disse ele, aqui o Fergus é um homem de muitos talentos. E um bom companheiro para as horas ociosas em que a mulher de um homem o abandona e o deixa entregue à própria sorte para ir atrás dos seus próprios interesses por entre vicissitudes da cidade. Os dedos longos curvaram-se com delicadeza na cavidade atrás do meu joelho, sugestivamente fazendo cócegas. Mas ele não está qualificado como parceiro para a brincadeira que tenho em mente. Fergus, disse eu, examinando o garoto e tentando ignorar o que acontecia lá embaixo. O menino devia ter 9 ou 10 anos, mas era pequeno para a idade e de ossos estreitos como um furão. Vestindo roupas velhas e limpas, muitos tamanhos acima dos dele, era também tipicamente francês, com a pele clara e amarelada e os olhos grandes e escuros de uma criança de rua de Paris. Bem, o nome dele, na verdade, é Claudel, mas decidimos que não soava muito másculo. Então ele passará a chamar-se Fergus. É um nome digno de um guerreiro. Captando o som do seu nome, ou nomes, o garoto ergueu os olhos e riu timidamente para mim. Esta é a Madame, explicou Jamie ao menino, gesticulando na minha direção com a mão livre. Pode chamá-la Milady. Acho que ele não conseguiria dizer Broch Duarach, acrescentou para mim. Ou, quanto a isso, nem mesmo Fraser. Milady, está bem, disse eu sorrindo. Contorci a perna com mais força, tentando livrar-me do aperto semelhante ao de sanguessugas. Ah, porquê? Se mal pergunto. Porquê o quê? Ah, porque Fergus, queres tu dizer? É isso mesmo que quero dizer. Eu não sabia ao certo até onde o seu braço iria alcançar, mas a mão deslizava devagar pela parte de trás da minha coxa. Jamie, tira a mão daí, agora mesmo. Os dedos voaram para o lado e habilmente soltaram a liga de fitas que me segurava a meia. Esta escorregou pela minha perna e amontoou-se em volta do meu tornozelo. Animal! Dei-lhe um pontapé. Mas ele esquivou-se, rindo. Com que então animal? De que tipo? Um cão rafeiro, retorqui, tentando curvar-me para puxar a meia para cima, sem cair dos saltos dos sapatos. Fergus, após um breve e desinteressado olhar para nós, retomara as suas tentativas com o bilboquê. E quanto ao menino? Continuou ele alegremente. Fergus agora trabalha para mim. A fazer o quê? Perguntei. Já temos um garoto que limpa as espadas e as botas e um que cuida dos estábulos. Jamie balançou a cabeça. Sim, é verdade, mas não temos um carteirista. Ou melhor, não tínhamos. Agora temos. Inspirei fundo e soltei o ar devagar. Percebo. Acho que seria tolice minha perguntar exatamente porque precisamos de acrescentar um carteirista à criadagem. Para roubar cartas, Sassenach. Respondeu Jamie calmamente. Ah, disse eu, começando a ver a luz. Não consigo extrair nada sensato de Sua Alteza. Quando está comigo, não faz outra coisa senão lamentar-se sobre Louise de La Tour, ou serrar os dentes e blasfemar porque discutiram outra vez. Em qualquer dos casos, tudo o que ele quer é embebedar-se o mais rapidamente possível. Mas estar a perder a paciência com ele, porque ora ele é arrogante, ora está de mau humor, e não consigo arrancar nada de Sheridan. O Conde de Mar era o mais respeitável jacobita escocês no exílio em Paris, um homem cuja longa e ilustre juventude somente agora começava a resvalar para a velhice. Fora o principal partidário do rei Jaime na fracassada Revolução de 1715, e seguir o seu rei no exílio após a derrota em Sheriff's Muir. Eu conhecer o conde e simpatizara com ele. Já com uma certa idade, era um fidalgo de maneiras educadas e elegantes, com uma personalidade tão ereta quanto a sua espinha dorsal. Agora, fazia o melhor que podia, com pouca recompensa ao que parecia pelo filho do rei. Eu conhecer a Thomas Sheridan também, o tutor do príncipe, um senhor idoso que lidava com a correspondência de Sua Alteza, traduzindo impaciência e ignorância em francês e inglês elegantes. Sentei-me e puxei a meia de volta para cima. Fergus, aparentemente imune à visão de pernas femininas, ignorou-me completamente, concentrando-se apenas no bilboquê. Cartas, Sassenach. Disse ele. Eu preciso das cartas. Cartas de Roma lacradas com o selo de Stuart. Cartas de França, cartas de Inglaterra, cartas de Espanha. Podemos consegui-las tanto da casa do príncipe. Fergus pode ir comigo como pajem, ou provavelmente do mensageiro papal que as traz. Isto seria ainda melhor, porque teríamos a informação com antecedência. Então, fizemos um acordo, disse Jamie, balançando a cabeça na direção do seu novo empregado. Fergus fará o melhor que puder para obter o que eu preciso. E eu dar-lhe-ei roupa, casa e comida. E 30 EQ por ano. Se for apanhado, quando estiver a trabalhar para mim, farei o meu melhor para o libertar. Se não for possível e ele perder uma das mãos ou uma das orelhas, então mantê-lo-ei para o resto da vida, já que ele não poderá mais continuar com a sua profissão. E se for enforcado, então garanto que terá missas rezadas pela sua alma durante o período de um ano. Acho que é justo, não te parece? Senti um frio percorrer uma espinha. Meu Deus, Jamie! Foi tudo o que consegui dizer. Ele sacudiu a cabeça e estendeu a mão para pegar no bilboquê. Não peças a Deus, Sassenach. Reza antes por São Dimas, o patrono dos ladrões e dos traidores. Jamie tirou o bilboquê das mãos do menino, sacudiu o pulso com precisão e a bola de marfim ergueu-se numa parábola perfeita, indo cair no encaixe com uma pancada seca, inconfundível. Percebo, disse eu. Examinei o novo empregado com interesse. enquanto ele pegava no brinquedo que Jamie lhe entregava e recomeçava as suas tentativas, os olhos brilhando em concentração. Onde o fostes encantar? Perguntei com curiosidade. Encontrei-o num bordel. Ah, claro, disse, só podia. Examinei as manchas de poeira e lama na roupa dele. Deves ter ido lá por alguma razão excelente, não é verdade? Sim, disse ele. Endireitou-se os braços em volta de joelhos, rindo enquanto me observava a ajeitar a liga. Achei que preferias encontrar-me em tal estabelecimento do que ser encontrado numa viela escura com a cabeça esmagada. Vi os olhos de Fergus fixarem-se num ponto um pouco adiante do bilboquê, mais precisamente numa travessa de bolos confeitados que estava sobre uma mesa junto à parede. Uma língua pequena, rosada e pontiaguda lambeu o lábio inferior. Acho que o teu protegido está com fome, disse. Dá-lhe alguma coisa para comer e depois podes contar-me o que diabo aconteceu esta tarde. Bem, eu estava a caminho das docas, começou obedientemente, pondo-se de pé, e acabava de passar pela Rue Eglantine, quando comecei a sentir uma sensação estranha nas minhas costas. Jamie Fraser passara 2 anos no exército de França. Lutara e roubara com um gangue de malfeitores escoceses e fora perseguido como um fora da lei pelos charcos e montanhas da sua terra natal. Tudo isso deixou-o com uma sensibilidade extremamente aguçada à sensação de estar a ser seguido. Ele não sabia dizer se fora o som de uma passada demasiado perto ou a visão de uma sombra que não deveria estar ali. Quiçá algo menos tangível, o cheiro do mal no ar, talvez. Mas aprendera que o formigueiro de advertência entre os cabelos do pescoço era um sinal de perigo que não devia ser ignorado. Obedecendo prontamente aos ditames das suas vértebras cervicais, virou à esquerda em vez de virar à direita na esquina seguinte. Agachou-se e contornou a barraca de um vendedor de moluscos. Passou entre uma carroça cheia de bolos cozidos ao vapor e outra de abóboras frescas e entrou numa pequena salsicharia. Encostado à parede junto à porta, olhou para fora, através de uma cortina de carcaças de pato penduradas. 2 homens entraram na rua menos de um segundo depois, caminhando juntos, olhando rapidamente de um lado para o outro. Qualquer trabalhador em Paris carregava consigo as marcas do seu ofício, e não foi preciso um faro muito apurado para detectar o cheiro de sal marinho naqueles dois. Se a pequena argola de ouro na orelha do homem mais baixo não fosse por si só uma perfeita denúncia, o profundo tom bronzeado dos seus rostos teria deixado claro que eram marinheiros de alto mar. Acostumados às instalações confinadas dos navios e tabernas de beira de cais, os homens do mar raramente caminhavam em linha reta. Aqueles dois deslizavam pela viela apinhada como enguias pelo meio de rochas, os olhos saltando velozes entre mendigos, criadas domésticas, comerciantes, lobos do mar avaliando uma possível presa. Deixei que se afastassem o suficiente da loja, explicou Jamie. E estava prestes a sair e seguir na direção contrária quando vi outro deles à entrada do beco. Esse homem usava o mesmo uniforme dos outros dois, um longo cacho de cabelos em cada lado do rosto besuntados de óleo, uma faca de peixe ao lado do corpo e um ferrão de espadim do tamanho do braço de um homem atravessado no cinto. Robusto e atarracado, o homem permaneceu parado na extremidade do beco, defendendo a posição contra as ondas fustigantes de comércio que fluíam e refluíam pela estreita passagem. Obviamente, fora deixado ali de guarda, enquanto os companheiros investigavam mais adiante. Então, pus-me a pensar no que havia de fazer, disse Jamie, esfregando o nariz. Eu estava bem seguro onde estava, mas não havia saída pelos fundos da loja, e assim que pisasse do lado de fora, seria visto. Baixou os olhos pensativamente, alisando o tecido vermelho do quilt por cima da coxa. Um enorme bárbaro ruivo chamaria a atenção, por mais compacta que fosse a multidão. Então, e o que fizeste tu? Perguntei. Fergus, ignorando a conversa, enchia os bolsos, metodicamente com bolos, parando para uma dentada apressada de vez em quando. Jamie percebeu o meu olhar na direção do menino e encolheu os ombros. Ele não costuma comer regularmente, disse. Deixa-o. Está bem, disse eu. Mas continua, o que é que fizeste? Comprei uma salsicha, disse prontamente. Uma dunedin, mais precisamente. Feita de carne de cervo, presunto e pato, temperada e cozida, recheada e seca ao sol, uma salsicha dunedin media 50 centímetros de ponta a ponta e era tão dura quanto um bastão de carvalho envelhecido. Eu não podia sair com a espada em punho, explicou Jamie. Mas não me agradava a ideia de passar pelo fulano na viela sem alguém que me cobrisse as costas e de mãos vazias. Segurando a Dunedin como uma arma e mantendo um olhar atento à multidão que passava, Jamie caminhou audaciosamente pelo beco em direção ao vigia na entrada. O homem encarou-o com absoluta calma, não dando sinais de qualquer intenção maligna. Jamie poderia achar que a sua premonição original estava errada, se não tivesse visto os olhos do vigia moverem-se rapidamente para algum ponto acima do ombro de Jamie, obedecendo aos seus instintos, que o haviam mantido vivo até então, lançou-se para a frente, derrubando o vigia e escorregando sobre o rosto nas pedras imundas da calçada. A multidão dispersou-se diante dele com gritos de susto. E ele rodou sobre si mesmo, colocando-se de pé, mesmo a tempo de ver a faca que fora lançada. E por poucos não o atingira, estremecer nas tábuas de uma barraca de fitas. Se eu tivesse alguma dúvida de que era a mim que eles queriam, já não tinha mais, disse secamente. Continuara a segurar a salsicha, que tinha agora utilidade, golpeando com força o rosto de um dos atacantes. Acho que partiu o nariz de um deles, disse pensativamente. De qualquer modo, ele caiu para trás e eu passei por ele e corri disparado pela Rue Pelletier. Os transeuntes espalharam-se diante dele como gansos, assustados com a visão de um escocês que se lançava para a frente com toda a força, com o quilte a esvoaçar em volta dos joelhos em movimento. Não parou para olhar para trás. Pelos gritos indignados dos passantes, sabia que os homens ainda estavam no seu encalço. Aquela parte da cidade raramente era patrulhada pela guarda do rei, e a própria multidão oferecia pouca proteção, além de uma simples obstrução que pudesse atrasar os perseguidores. Não era provável que alguém interferisse em defesa de um estrangeiro. Não há nenhuma viela que comunique com a Rue Pelletier. Precisava de chegar pelo menos a algum lugar onde pudesse puxar da espada e ter uma parede nas minhas costas, explicou Jamie. Assim, empurrava as portas conforme ia passando, até encontrar uma que se abriu. Lançando-se num corredor sombrio, após passar por um porteiro perplexo e atravessar uma cortina, atirara-se para o centro de um aposento grande, bem iluminado. Ficando parado com um rangido no meio de um dos salões de Madame Elise, assomando-lhe às narinas um cheiro forte de perfume. Percebo, disse eu, mordendo o lábio. Eu espero que não tenhas puxado a tua espada lá dentro. James estreitou os olhos para mim, mas não se dignou a responder diretamente. Deixo isso por tua conta, Cessenard, disse ele secamente. Imaginar o que é chegar sem ser esperado no meio de um bordel de posse de uma enorme salsicha. A minha imaginação mostrou-se à altura dessa tarefa e eu desatei a rir. Meu Deus, quem dera ter visto essa cena! Exclamei. Graças a Deus que não viste, disse ele ardentemente. Um rubor furioso brilhou-lhe nas maçãs do rosto. Ignorando observações das fascinadas locatárias, Jamie abriu caminho desajeitadamente pelo meio do que ele descreveu, com estremecimento, como um emaranhado de membros nus, até que viu Fergus junto a uma parede que olhava ao intruso com os olhos arregalados de espanto. Apegando-se a essa inesperada manifestação de masculinidade, Jamie agarrou o garoto pelo ombro e implorou-lhe fervorosamente que lhe mostrasse a saída mais próxima, sem perda de tempo. Eu podia ouvir o tumulto que estourava no corredor e compreendi que estavam atrás de mim. Não queria ter de lutar pela minha vida com um bando de mulheres nuas a intrometer-se no meu caminho. Posso ver que a perspectiva devia ser assustadora, disse compreensiva, esfregando com o dedo o lábio superior. Obviamente que ele te tirou dali. Sim, ele não hesitou nem por um instante, o bravo menino. Por aqui, monsieur, disse. E subimos as escadas, atravessámos um quarto e saímos por uma janela que dava para o telhado e então fomos embora dali. Jamie lançou um olhar carinhoso ao seu novo empregado. Sabes, observei, algumas mulheres não acreditariam numa única palavra dessa história? Os olhos de Jamie arregalaram-se de espanto. Não? Porquê, então? Provavelmente, disse secamente, porque não são casadas contigo. Fico satisfeita que tenhas escapado com a tua virtude intacta, mas por enquanto estou mais interessada nos homens que te perseguiram até lá. Não tive muito tempo para pensar nisso naquela altura. Agora que tenho, ainda não sei dizer quem eram ou por que razão estavam atrás de mim. Achas que te queriam assaltar? Os pagamentos em dinheiro do negócio de vinhos eram transportados entre o depósito de Fraser na Rue Tremoulin e o banco de Gerard, num cofre e fortemente protegidos por guardas. Ainda assim, Jamie chamava muito a atenção entre as multidões próximas das docas do rio e, sem dúvida, sabia-se que era um rico comerciante estrangeiro, rico em comparação com a maior parte dos cidadãos daquelas vizinhanças. Ele abanou a cabeça, sacudindo os torrões de lama seca na camisa. Poderia ser isso, imagino eu, mas não me tentaram abordar. Pretendiam simplesmente matar-me. O seu tom de voz era bastante casual. Todavia senti um certo amolecimento nos joelhos e deixei-me afundar no sofá. Humedeci os lábios, de repente secos. Quem é que achas que... Ele encolheu os ombros, enrugando a testa enquanto tirava um torrão de açúcar da travessa e o engolia, lambendo os dedos. O único homem que me recordo de me ter ameaçado é o Conde de Saint-Germain, mas não sei o que ganharia ele em matar-me. Ele é concorrente do Gerard nos negócios, tu mesmo disseste. Sim, mas o Conde não tem interesse em vinhos alemães e não consigo imaginar que se desse ao trabalho de mandar matar-me apenas para arruinar o novo empreendimento de Gerard, fazendo-o voltar a Paris. Parece um pouco extremo, disse secamente, mesmo para um homem com o temperamento do conde. Bem, achas então? A ideia deixou-me ligeiramente nauseada e engoli em seco duas vezes antes de prosseguir. Achas que pode ter sido por vingança? Porque o Patagónia teve de ser incendiado? Jamie sacudiu a cabeça, desnorteado. Suponho que sim, mas parece-me muito tempo para esperar. E porquê eu, por falar nisso? Acrescentou. Foste tu quem o enfureceu, Sassenach. Porém, seria caso para matar-te a ti, se era isso que ele queria? A sensação de náusea piorou. Tens de ser assim tão lógico, bolas, exclamei. Viu a expressão do meu rosto e acabou por sorrir, passando o braço ao meu redor para me consolar. Não, Modwin. O conde tem um temperamento irascível, mas não consigo vê-lo a dar-se ao trabalho e à despesa de matar qualquer um de nós, os dois, apenas por vingança. Se isso lhe trouxesse o navio de volta, então sim. Caso contrário, acho que só lhe ocorreria que o preço de 3 assassinos de aluguer era deitar bom dinheiro fora. Deu uma palmadinha no meu ombro e levantou-se. Não, espero que tenha sido apenas uma tentativa de assalto. Não te preocupes com isso. De hoje em diante levarei o Murtar para as docas comigo, por segurança. Espreguiçou-se e sacudiu o resto de lama seca acumulada no quilte. Estou apresentável para jantar? Perguntou, olhando criticamente para o peito. Já deve estar quase pronto. O que é que está pronto? Ele abriu a porta, e um cheiro condimentado, delicioso, entrou imediatamente vindo da sala de jantar lá embaixo. Ora, a salsicha, é claro, disse ele, com um amplo sorriso por cima do ombro. Achas que iria desperdiçá-la?